0-8-4, ready to push up. 0-8-4, have your copy. Are you ready? I'm ready to copy, go ahead. Air Alpha 084 clear to Madrid flight level 370 via uniform with 58 to Romeo at Charlie Recife after Romeo 551 to Mike Osta X-ray in the top-up access via your flight plan rules. Departure from Romeo 0 after departure turn left. Your departure will be Puka, Papa, Uniform, Charlie, Alpha departure, and the Alpha Romeo Uniform transition. Salvador departure frequency 120.8, and the squawk code is 5117, Alpha 084. Salvador clear, Europa 084 to Madrid, level 3, 70, via Uniform Whiskey 58 to Recife. Upper Romeo 551 to Mock Ship, Mike Oscar X-ray India Papa. Takeoff runway 10, after takeoff left turn to Puka, Papa Uniform Charlie Alpha. Then Aruti transition, departure 120.8, scope 5110. Alpha 084, just confirm your departure will be Puka, and then Alpha Romeo Uniform Transition. Aru, you will fly Puka, Jomo, Juliet, Alpha Mike, Oscar, and then Alpha Romeo Uniform Transition. Roger, Puka departure, then Alpha Romeo Uniform Transition. Alpha 084, the request correct, come back right for... Correction, clear, push back and start, come back left for check. Europa 084. Clear to push and start, call you for taxi. Thank you, Europa 084. Meia dessa 2010, ajuste no 019. 2019, Dan, 57, 16, 16. No 78 no localizador, complete final, Samsung 118, decimal 95. Completa agora com a torre 1895, boa noite, bom serviço. Boa noite. 313, chama Centro Recife, 1251, alterna 1335. Alterna, por gentileza. 1335, alternado. Primativo, 251, 3365, muito obrigado, boa semana. Até mais. Web 57 no meio, autorizado a final, pista no zero. Ok, 57 no meio, valeu. No 90 prossegue a descida 1 mil pés. 84, ready to taxi. Yeah. 180 com 7. Certo, aí você sabe o posto da coluna na venda da Argentina. Certo. Ela é street, ela é 08. My name from India, holster of runway 10 and tower 118 905 0804. Muito obrigado. Web 57 no meio? Estabilizado, LS. Gente, essa informação tem um tráfego no setor sul do aeródromo. Papa Alpa 31 para pouso, uma 35 em transporte de inferno. Vamos dar prioridade para ele no pouso. Eu mantenho 2 mil pés, inicio uma espera na Simbra, o 57 no meio. Ok, certo. Chame torre no 86. Web 57 no meio, autorizado rede interceptar final. Afirmativo. Você não me avista a pista? Afirmativo, da aproximação final. Chame agora a torre, 18 decimal 95, 57 no meio do LG. Certo. Boa noite, Europa, Tiro 84, passing 1800, climbing 370. Boa noite, Europa, 084, climb and maintain flight level 370, book a departure, read the surveillance. 370, book a departure, Europa, 084. Departure Europa 084, any chance to fly to Kaju? Goodbye. Europa 084, climb to flight level 350, and the flight direct Regis, Romeo Echo Golf, India Serra position. Roger, level 350, direct to Regis, and Romeo Echo Golf, India Serra, Europa 084, thank you. Controle Salvador, boa noite, Azul 4209. Boa noite, Azul 4209. Podemos manter o nível de voo 380, vigilância radar. Vai manter 380, Azul 4209. Papa 084, contact Recife Center, frequency 126.85, Sanabo 125.45. 126.85, Sanabo 125.45, Euro 504, Manoel de Oliveira. Boa noite. Azul 4209, Centro Recife, 1251, alterna 133.25. 251-3325, Azul 4209. 32 Salvador, boa noite, 3305. Sexto 3305, sobe e mantém nível de voo 330, vigilância radar. 330, 330.